pensamento obscuro, revoltado eu vivo, longe do crime e das drogas, me esquivando de inimigos no corredor da morte. Se pisar é um abraço, um vacilo qualquer, você vai para o buraco. O tiro de oitão, a rajada de PT, será que é esse caminho que você quer escolher? Não quero, não posso, nunca vou achar normal. Não é preciso matar para poder ser respeitado e tal. Não me rendo ao sistema, quero mais é que se dane. Estou na mira dos cana, pois eles querem meu sangue. Segurança que nada, já não sei quem mata mais, policiais ou bandidos, a matança tá demais. Oitão na cintura, inimigo à frente, um, dois, três tiros, lá se foi mais uma vida de repente. Porra, tá foda, tá desse jeito, treta errada, vingança, não existe respeito. Um lado atrasado, boom, virou finado, se não pagar o que deve, papá vai ser jogado. Infelizmente essa é a lei, respeitar quem merece, não pagar pau pra ninguém. É foda, mano, ver isso acontecer, um cara estourando o outro só para aparecer. É pedra, é farinha, é calibre, é bagulho, um delito qualquer vai pro outro lado do muro. Meu Deus, até quando a maldade vai continuar rendendo aqui na terra? Polícia de um lado, bandido do outro, é diariamente essa guerra. Choro, desespero, revolta, estoura violência por causa das drogas. Os manes estão se matando, se acabando, o corredor da morte se esgotando. Muitas mães estão chorando, os cana continua matando, muitas portas se fechando, a solução é só Deus voltando. No corredor da morte eu não quero pisar, o perigo está solto, está em todo lugar. Não existe segurança, se existe eu não sei. No corredor da morte se bobear bem. Mais um pedido de perdão, já não adianta não. No mundo em que vivemos vacilou, vai pro caixão. Maldade e violência, a paz distanciada, a morte como sempre pedindo licença. Sobreviver neste mundo é questão de sorte, a violência está solta, trabalhando pra morte. Pois na calada da noite ela está sondando, meu Deus, olhai os meus filhos, é minha coroa rezando. Não me deixe, meu Deus, cair em tentação, proteja, meu Deus, a vida dos meus irmãos. Com tanta maldade no mundo, só nos resta rezar para que Deus volte logo, coloca paz neste lugar. Armas de fogo, cacetetes, vinganças, diariamente a cena se repete. No jornal da TV é só morte atrás de morte, infelizmente a maioria é tudo pobre e ninguém faz nada, a autoridade não está nem aí, e o povo continua indo pra vala, trabalhando pra se manter, ganhando uma miséria de salário que mal dá para sobreviver. Que realidade é essa? Quando é que vai mudar? Infelizmente estamos indo para não chorar. No corredor da morte eu não quero pisar, o perigo está solto, está em todo lugar. Não existe segurança, se existe eu não sei. No corredor da morte se bobear bem. Periferia, maioria, tristeza, alegria, tiroteio, homicídio, os homens pondo a correria. Matar pra não morrer, esse é o tema. Andar com ferro na cintura, correr o risco não vale a pena. Apagar quem não merece só pra fazer seu nome, é isso que você quer, viver na mira dos homens. Seja um malandro de atitude, saia do corredor da morte, escapar da violência é questão de sorte. A pilantragem está solta, estou cansada de escutar, tem mais um corpo no PA, pode acreditar. Não sei até quando isso vai durar, a paz inexistente, a violência é em primeiro lugar. Eu sou mais um sobrevivente revoltado, lutando para escapar do corredor da morte. O estilo de vida é precário, seja humano de atitude e não um otário. O mundo do crime não te leva a nada, viver correndo dos homens, viver correndo da bala. No mundo das drogas você só tem ilusão, você se mata aos poucos e acaba na escuridão. Pai de família matando já é comum de se ver, pai de família morrendo já é comum de se ver. Submundo violento, madrugada sem lei, no corredor da morte se bobear pei. Submundo violento, madrugada sem lei, no corredor da morte se bobear pei. No corredor da morte eu não quero pisar,